Prefeitura do Rio adverte. Nem todo careca é skinhead. Mas alguns são. Jiu-jitsu! Check out the beat. Skinhead, manda o skinhead, pica o skinhead, é na costela de skinhead. É na cabeça do skinhead. Tá ligado? Molotov, molotov, coquetel de molotov. Molotov, molotov, coquetel de molotov. Taca, taca na cabeça do skinhead. Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu.